que seria de mim se não fora Jesus? Que seria de mim neste mundo sem luz? Os sofrimentos que aqui passei, ai de mim se não fora Jesus Cristo, meu Rei. Vivo a cantar, louvando ao Senhor. O qual é a paz e o amor. Vivo a cantar, louvando ao Senhor. O qual minha vida de outrora já não importa mais. Toda tristeza ficou para trás. Dobro os joelhos e começo a orar. Sinto que Deus comigo está. Louvando ao Senhor, o qual é a paz e o amor. Vivo a cantar, louvando ao Senhor, o qual é a paz e o amor.